Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 21º programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, caríssimos locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Cá estamos, animadamente, para mais uma tarde. Ao longo do programa, vamos ouvir a boa sugestão musical de João Oliveira. Teu é o primeiro álbum de originais de Paulo Sousa, com vários temas inéditos, lançado a 2 de Fevereiro. O álbum está à venda nas lojas, tanto em CD físico como em formato digital, e todos os singles estarão disponíveis no mesmo dia, com videoclipe, no canal do YouTube do artista. Onde Quero Estar, Todos os Dias, Não Me Deixes Ir, Somos Tu e Eu, são alguns dos singles de Paulo Sousa, que integram as bandas sonoras de várias novelas nacionais. Olá, o meu nome é Paulo Sousa e queria mandar um abraço e um beijinho para o Clube de Rádio, a Escola e o Meio, no Departamento de Escolas da Oliveira do Hospital. Espero que nos vejamos brevemente. Okay. Até lá. Nunca cheguei a ser só teu. Nunca tentei dar-te tudo o que é meu. Nunca estarei a um passo do céu. Fui sempre alguém que nunca te entendeu. Mas é no silêncio do nosso abraço que tudo é dito, tudo é vivido. Fim do mundo. Mas o vento quer levar o que resta de ti e não posso fraquejar, não posso. Mas é no silêncio do nosso abraço que tudo é dito, tudo é vivido. Mas é no silêncio do nosso abraço. O Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital promove nos próximos dias 19, 20 e 21 de março a Festa da Primavera. Trata-se de um vasto conjunto de eventos e atividades. Esta Festa da Primavera é uma iniciativa da direção do agrupamento a que aderiram os departamentos e as áreas disciplinares com múltiplas propostas. Precisamente para nos falar deste programa, temos a honra de ter connosco o Sr. Diretor, Professor Carlos Carvalheira. Boa tarde, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Ora, muito boa tarde professora Célia, boa tarde a todos estes meninos e meninas aqui do Clube da Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital E também um boa tarde especial a todos os ouvintes, a todos os pais encarregados de educação, professores, funcionários do agrupamento. É para mim uma honra e um prazer poder mais uma vez estar aqui e vir falar sobre uma atividade que nós decidimos este ano implementar e que a professora Célia, de alguma forma, já sintetizou e já enumerou alguns dos objetivos e dos propósitos para esta festa da primavera AEOH Florir. De facto, entendeu a direção com todos os professores, funcionários e não só, com a comunidade, com a Câmara Municipal, com as juntas, com as associações de pais, com as quatro associações de pais que existem no agrupamento, com a Cáritas, Diocesana, eu sei lá, com um sem número de associações e instituições que nos estão a ajudar a implementar esta grande atividade. É uma ação de sensibilização a nível ambiental, cultural e desportivo. O grande propósito é fazermos uma marca para todos, que neste dia nos possamos, ou nestes dias, possamos todos ter um pensamento e ter uma atitude mais virada para a preservação do ambiente. A escola tem essa responsabilidade, enquanto instituição formadora, tem essa responsabilidade de incutir nos seus elementos, em todos os nossos jovens, uma nova forma de encarar a sociedade e o ambiente. Nós, infelizmente, tivemos situações que passaram, que no dia 15 de outubro foram situações extremamente complicadas e não queremos que se possam voltar a repetir esses acontecimentos ou esse acontecimento trágico que aconteceu no nosso concelho. E temos que todos nós pensar de maneira diferente e agir de maneira diferente. Não é um recordar do que aconteceu, não é isso que está aqui em causa. O que nós queremos, porque o que nós queremos é virar a página, é dar um contributo, é dar um enfoque muito especial a todos nós podermos pensar de forma diferente e olharmos para o ambiente e para o meio que nos circunda de forma diferente e agirmos. E termos uma atitude diferente daquela que temos tido até agora para, de alguma forma, contribuirmos para termos um ambiente mais digno, um ambiente mais saudável, uma atitude mais proativa em relação a tudo aquilo que nos rodeia. E esse é o grande propósito, sensibilizarmos, agirmos, alertarmos, falarmos sobre várias questões que são importantes falarmos e todos compreendermos que temos que ser diferentes. Sei que há um conjunto de atividades planeadas, são 3 dias muito cheios e muito ricos. Quero destacar algumas atividades que vão ser emblemáticas não só para a escola, mas até para a comunidade. Certo, nós dividimos isto em 3 dias e nesses 3 dias, 5 grandes momentos. Os 5 momentos em cada um dia multiplicado pelos 3 dias dá o 15, o famigerado dia 15. E nesses momentos haverá atividades de índole cultural, desportivo, ambiental, em todas as escolas do agrupamento. Ou seja, nós vamos apelar que todos os nossos jovens do pré-escolar ao 12º ano possam intervir, possam fazer algo, possam ter uma palavra em poderem-se todos consciencializar na importância que temos todos que ter e fazer para mudarmos o nosso, digamos assim, paradigma de visão da sociedade. Temos concurso de fotografia, temos peças de teatro, temos manifestações desportivas, temos pinturas de azulejos, temos colóquios, temos reflorestação, temos estas atividades e uma delas incide no dia 19, no dia 19 de março, que é o Dia do Pai. Vamos oferecer a todos os nossos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo uma árvorezinha para entregarem ao pai. Cada um dos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo, infelizmente, só podemos oferecer, porque são muitos, são perto de 1000, E nesses dias vai haver uma surpresa em que irá haver uma entrega de uma pequena, de uma árvore aos pais. Portanto, são atividades que vão existir nestes três dias, com bastante variadas. Temos peças de teatro, temos concertos, temos colóquios onde iremos debater a floresta e debater com a opinião de pessoas idóneas e responsáveis o que é que nós, escola, poderemos fazer para mudar um pouco. Paralelamente a isso, foi lançado o repto a todos os grupos disciplinares, a todos os professores, em todas as áreas, que nestes dias possamos ter uma insistência maior nas aulas a falar sobre estas questões da defesa do ambiente. Ou seja, foi sugerido que em cada atividade escolar, dentro das aulas, pudessem os professores, de acordo com os seus conteúdos programáticos e, ao mesmo tempo, associá-los, esses conteúdos programáticos, associá-los a alguma interação pedagógica no sentido de falar sobre estas questões ambientais. Sente que a escola está mobilizada, sendo os professores, os alunos e os auxiliares de educação, sendo toda a comunidade envolvida neste projeto? Eu julgo que sim, a reação foi extremamente positiva. Tenho recebido um positivo feedback da atividade. A expectativa dos alunos e a resposta dos alunos, não tenho ainda muito dados sobre isso, mas em conversa. Quero aqui enaltecer também a participação da Associação de Estudantes na dinamização destas atividades, que vai realizar, está a ajudar-nos a realizar um conjunto de atividades, nomeadamente uma caminhada noturna que vamos ter pelas ruas da cidade de Oliveira do Hospital, e que eu apelo já a todos os nossos ouvintes que queiram participar. A saída é no dia 20, às 20h30, e a saída é da escola secundária. Portanto, todos aqueles que queiram participar devem no fazer e dirigir-se às 20h30 para a escola secundária, e daí vamos fazer uma caminhada pelas ruas da cidade e esperamos que possam, de facto, aparecer muita gente a participar nessa grande caminhada verde, digamos assim, de sensibilização, de preocupação ao mesmo tempo, para que possamos fazer um grande grupo. Como dizia, julgo que sim, que a reação tem sido extremamente positiva. Os departamentos, os professores, todos se têm empenhado em que nestes três dias possamos fazer o melhor e possamos fazer um programa aliciante. O programa está nas redes sociais, está no Facebook da escola, está na página da escola. Vai ser, todos os alunos vão levar um pequeno programa para casa, e apelamos a que todos aqueles que queiram participar, porque esta atividade é também aberta à comunidade, e temos atividades a desenrolarem-se às 18h30 e às 20h30. Portanto, eu julgo e penso que os pais encarregados de educação, comunidade em geral, possa participar nos colóquios, nos muitos colóquios que temos, nas atividades culturais que temos às 20h30, temos um teatro em Ervedal da Beira, temos um concerto em Ervedal e outro aqui na Casa da Cultura, temos colóquios na Ponte das Três Entradas e em Lagares da Beira. Portanto, está disseminada toda esta organização pelas várias escolas, apelando justamente a que a nossa comunidade, pais, encarregados de educação e alunos também, a poderem participar nestas grandes atividades. Portanto, as atividades desenrolar-se-ão às 10h30, ao meio-dia e meio, às 14h30, às 18h30 e às 20h30. E, portanto, aquelas que são, digamos assim, ao final da tarde e à noite, apelamos a que haja uma grande participação por parte dos pais, dos encarregados da educação e da comunidade. Muito bem, estes vão ser com certeza dias diferentes na nossa escola, porque este conjunto de atividades é de facto uma mais-valia para a escola e é diferente do que temos tido. Coincide com a última semana do segundo período deste ano letivo. Apelamos, obviamente, à participação não só dos intervenientes no processo educativo, mas também à comunidade, porque, de facto, há aqui intervenções que podem ser muito interessantes e participações muito interessantes. Pois o que aqui fazemos votos é que, de facto, seja um sucesso estes três dias de trabalhos, que sirvam para refletir sobre o que nos aconteceu, mas também para perspectivarmos o futuro de uma forma mais positiva, porque é isso que queremos para os nossos jovens e para o nosso interior. Exatamente. Nós queremos, essencialmente, é pensar no presente e no futuro, mas que o passado nos sirva de exemplo e nos dê testemunhos, ou que nos deram testemunhos fortes, e que esses testemunhos se possam corrigir e possamos olhar para este nosso futuro, para o futuro dos nossos jovens, dos nossos alunos, de forma diferente. E todos nós temos contribuído de alguma forma, temos que fazer algo para mudar este tipo de, esta mentalidade, esta nova visão de encarar o futuro. É aflorir no sorriso, na tolerância, na compreensão, num aspecto positivo que queremos da sociedade, fazer com que as coisas doravante se realizem de forma diferente, naturalmente. Muito bem, pois o que fazemos votos é que, de facto, estes três dias decorram pelo melhor e que saiamos todos, vamos sair com certeza destes três dias mais ricos e a perspectivar o futuro de uma forma mais positiva. Muito obrigada por esta participação. Nada, depois eu poderemos agradeço, vir a fazer o balanço de como sim, tudo isto correu. Sim, claro que sim, claro que sim. É mais uma intervenção que a escola e todos temos e queremos fazer. É sempre um prazer vir aqui. Eu tenho falado e dito que este é um espaço extremamente importante do agrupamento. Eu estou sempre a enaltecer o trabalho que aqui é feito, porque os nossos jovens participam com notícias, vejo aqui toda esta juventude a ler, porque também para trazer aqui notícias é preciso investigar, é preciso criar, e esse é um aspecto que nós queremos incutir nos nossos jovens, que os nossos jovens tenham criatividade, sejam empreendedores, e se tenham autonomia e se possam empenhar, preparando-os para o futuro, para a vida, para esta sociedade global, porque é importante que cada um de nós, cada um dos jovens que aqui temos, e que são muitos no agrupamento, possam ter essa autonomia, essa criatividade e esse conhecimento, porque sem isso... E serem interventivos e também comunicarem com a comunidade. E tenham uma intervenção social extremamente importante e na defesa do ambiente, destas questões, é fundamental que eles sejam, que tenham essa perspectiva. Como sabe, nós desenvolvemos aqui vários temas e um deles precisamente tem, desde há uns anos, a ver com preservação do ambiente e com preocupações ecológicas. Portanto, também temos essa vertente, porque achamos que ela é muito importante nos tempos que correm, que se fala das alterações climáticas. Aliás, o nosso incêndio esteve relacionado com isso, claro, não é? Todos sabemos. Claro, claro, todos claro. Temos de tomar consciência das novas realidades que... E é bom que os jovens reflitam sobre isto. E este aqui também é um espaço para isso. Muito obrigada pela sua participação. Nada, até breve. Eu é que agradeço. É sempre um gosto, um prazer saudar e ver aqui o trabalho e o esforço de todos, e em particular a professora Célia, que faz um trabalho extremamente importante neste contexto. Muito obrigado, até uma outra oportunidade. Obrigada. Muito obrigado. Escola e o Bairro. Passenger é a nova música da cantora Katy Perry, com participação de Sia. A música foi lançada no YouTube há um mês. I can't let go of control. I can't let go when I know. Don't know the way ahead of me. One day at a time is all I need. There was a time without trust. There was a time without love. But it took you to show me that I could hand over the key. See more without a map, without a map. So let's take a walk and get lost. Let's take a chance on finding us. I wanna see the world with you. Every step feels so brand new. It's hard to jump with no net, but I've jumped and I got no regret. You're my co-pilot, yeah, that's right. Now I can just enjoy the ride. E vamos ficar já com uma notícia, algumas de âmbito nacional e outras de âmbito internacional, até porque a semana passada comemorou-se o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, e as notícias da Catarina Duarte hoje tratam efetivamente da questão da mulher e ainda de muita discriminação. Mulheres que trabalham em hospitais e grandes superfícies são das que têm mais dificuldades em conciliar a vida profissional e familiar. Enfermeiras, funcionárias das grandes superfícies comerciais e trabalhadoras das misericórdias, estas são sobretudo as classes onde a mão de obra feminina é grande e há maior dificuldade em conciliar a vida profissional com a familiar. As mulheres continuam a ganhar menos, são secundarizadas no acesso ao emprego e penalizadas por serem mães. Em entrevista ao Expresso, Fátima Messias, coordenadora para a igualdade entre homens e mulheres e dirigente da CGTP, Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, explica porque não podemos estar no século XXI e achar que o Dia Internacional da Mulher deixou de ter razão de ser. O desaproveitamento das qualificações das mulheres é uma realidade. Porque é importante promover uma semana pela igualdade de género? Aproveitando a comemoração do Dia Internacional da Mulher, consideramos que a dimensão dos problemas e das reivindicações existentes em termos de igualdade justifica. Este ano, feita uma análise dos problemas mais sentidos, identificámos 6 temáticas. Discriminação salarial, que persiste no nosso país. Os vínculos precários que afetam muitas mulheres, sobretudo as mais jovens. O exercício dos direitos de maternidade e paternidade, quando a taxa de natalidade voltou a descer e a idade média para o primeiro filho está a aumentar 30,3 anos. A conciliação do trabalho com a vida familiar, os horários de trabalho, a carga horária e a falta de tempo para o lazer e vida pessoal. Situações de assédio sexual e moral. Casos de estrutura em que as mulheres são as principais vítimas e, por último, as doenças profissionais que afetam sobretudo as mulheres. Estas são 6 temáticas bastante diferentes e, no entanto, em todas elas as mulheres surgem sempre como as mais afetadas, porque são sempre as mulheres. Na precariedade, por exemplo, são sobretudo as mais novas, nos menos de 35 anos, 41% têm vínculos precários e a maioria são mulheres. A partir de uma certa idade passam a ser os homens em situações mais precárias. Mas, de facto, são elas as mais fragilizadas e discriminadas. Isto significa que a igualdade entre homens e mulheres que se conquistou na lei não está ainda efetivada na vida. Por isso, queremos e lutamos para que não existam desigualdades de género e que os problemas que identificámos deixem de ser problema, seja para mulheres ou homens. E tens uma segunda notícia, que é de outra latitude. Tem que ver com a discriminação da mulher já no Médio Oriente e o facto de algumas terem ousado tirar o véu. Exatamente. A mulher iraniana que retirou o véu islâmico em público, condenada a 2 anos de prisão. Uma das mulheres iranianas que, nos últimos meses, apareceu em público com a cabeça descoberta, como forma de protesto contra o uso obrigatório do véu islâmico, foi condenada a 2 anos de prisão. Segundo a agência de notícias irariana que cita o procurador-geral do Teherão, capital do Irão, a mulher, cuja identidade não foi divulgada, tenciona recorrer da sentença. Mais 30 mulheres irarianas foram detidas desde o final de dezembro do ano passado por terem retirado os seus véus em públicos. Umas foram libertadas, a maioria aliás, e outras enfrentaram acusações, não se conhecendo por enquanto o desfecho dos processos. O procurador-geral informou ainda que não voltará a ser permitido às mulheres conduzir com a cabeça descoberta e o véu caído sobre os ombros, como acontece em algumas zonas da capital irariana. Se o fizerem, os seus veículos serão apreendidos pela polícia. Devemos agir com firmeza contra aqueles que questionam deliberadamente as regras sobre o uso do véu islâmico. Pois, cá temos dois exemplos, um nacional e um internacional, de como a mulher continua a ser discriminada em pleno século XXI. E, infelizmente, por isso é que continua a fazer sentido o Dia Internacional da Mulher. Continua a fazer todo sentido, até mesmo aqui na nossa latitude, como viste, porque há muitas trabalhadoras que, pelo facto de serem mulheres, são discriminadas, ainda na nossa sociedade. Aqui a questão do Médio Oriente, já sabemos, infelizmente, a mulher é ultradiscriminada. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a política, desta vez no âmbito nacional, com a Bárbara Coquim, porque, ao que parece, o fim de semana passado foi mais uma vez recheado em política, neste caso, de um partido político que teve congresso. É verdade. Há umas semanas falámos do congresso do PSD e, como não podia faltar, falamos agora do congresso do CDS, que se realizou no passado fim de semana, nos dias 10 e 11 de março. Portanto, Assunção Cristas foi, como já era de esperar, a figura central deste congresso, mas assumiu um papel, digamos, um bocado controverso, porque vai ser muito falada nos próximos tempos e, obviamente, nas próximas eleições de 2019, não apenas pelo que ela disse neste congresso, mas pelo que ela tem andado a fazer e a dizer nas suas participações em Parlamento e não só, mesmo nas próprias entrevistas. Portanto, o foco principal deste congresso foi a líder do CDS dizer que uma maioria de direita quer ser ela a mandar no PSD, ou seja, em 2019 a única opção será obviamente que para quem não quiser um PS será o CDS a única opção. Portanto, depois de ter sido eleita como presidente do CDS há 2 anos, com muita gente reticente, agora foi neste congresso que ela assentou realmente a candidatura dela. Obviamente que perdeu 10% de protagonismo, porque há 2 anos, quando foi eleita, como esta única para suceder o Paulo Portas, teve, se pouco me engano, 95,26% dos votos. E agora, quando se candidatou outra vez, foi eleita apenas com 89,76%, algo assim do género. Portanto, como podemos ver, há uma quebra. Há uma quebra bastante grande. Mas não é isso que a vai abalar, muito pelo contrário, porque e a própria imagem do encerramento do congresso foi a prova disso, porque quando foram chamados todos os dirigentes a palco, o speaker anunciou a entrada da futura da presidente do partido e a primeira-ministra de Portugal. Portanto, como podemos ver, Cristas vai assumir uma forte posição nas próximas eleições de 2019. Portanto, em todo o caso, Cristas deixou bem claro que quer ficar com o papel principal na oposição ao governo de esquerda. E empurrou o Rui Rio, que estava, curiosamente, na primeira fila, a ouvir o seu discurso, empurrou, digamos assim, para um papel secundário. E disse que nós é que temos liderado a oposição no Parlamento. Quem não quer PS só tem uma escolha, nós. E disse isto muitas vezes, dizendo que o PSD que o CDS era e será a primeira escolha dos portugueses, que não querem mais ver o PS no poder. Outras personalidades adquiriram também algum protagonismo neste congresso? É verdade, aqui neste congresso houve um maior número de figuras que se destacaram face ao congresso do PSD, e houve realmente um número maior, mas as mais importantes, na minha opinião, foi Adolfo Mesquita Nunes, que é um liberal que está no CDS e que reforçou a ideia que o CDS não é dividido em duas ideologias diferentes. E que ele realmente comunga dos ideais cristãos de direita, o que não é isso que tem mostrado em todos os seus discursos e, de qualquer forma, no seu percurso político até à altura. Mas É considerado o espelho de Assunção Cristas, o vice-presidente do partido, que agora é o coordenador do grupo, e é o que vai não apenas desenhar o percurso do CDS, o quadro político, digamos assim, mas é um dos mais próximos conselheiros da Assunção Cristas e é ele até que lhe rediz a grande maioria dos discursos. Destaco também, isto agora não do CDS, mas Rui Rio, que estava na primeira fila a ouvir, e que faça todas as críticas, digamos assim, que a Assunção Cristas fez ao PSD, disse que era normal e que era o papel da Assunção ter muitas esperanças para 2019. Veremos então agora quem é que tem razão, qual dos dois de direita é que se vai, digamos assim, emancipar nesta corrida para a Aliás, ele disse, o primeiro-ministro será eu. Exatamente. Uma figura mais jovem também ganhou algum protagonismo? É verdade, Francisco Rodrigues dos Santos, muito jovem, falámos dele até aqui recentemente, porque é daqui da Oliveira, é nosso conterrâneo. Um jovem conservador. E, segundo dizem os críticos, assumiu uma figura parecida com a de Montenegro no Congresso do PSD, porque deixou claro que não é uma oposição a Cristas, para já, mas que, se tiver o apoio de todos, que será um dos próximos candidatos à liderança do CDS. Realmente houve muitos discursos com estas premissas, digamos assim, porque muitos deles que vão querer apresentar, ou dizem querer apresentar uma liderança para o CDS, sim, no futuro. Agora veremos quem é que fica. O Francisco foi muito celebrado e elogiado durante todos os discursos, porque realmente é um jovem muito importante no percurso do CDS, porque desde que ele é presidente da Juventude Popular, a Juventude Popular deu um salto enorme, não apenas no número de militantes. Importante dizer que ele levou imensos militantes da JP lá para o Congresso, que foram, inclusive, a falar sobre ele no palco, dizendo que a Associação Cristas tem que lhe dar um lugar no Parlamento. E acho que chegou a um ponto que até se ouviu dizer na bancada de Cristas que aquilo não era um congresso da JP, porque o Francisco ali durante algum momento assumiu um papel principal e não era o objetivo, não era ser ele ali o centro das atenções. O centro das atenções. Por último, mas não querendo dar assim, não querendo falar tanto destas pessoas, destaco António Pires de Lima, que foi de certa forma o desmancha-prazeres em todos estes discursos que diziam que o CDS vai emancipar, se vai sobrepor ao PSD. Ele disse que, e com razão, na minha opinião, que aqui o adversário não é o PSD, porque o objetivo do CDS tem que ser derrotar o PS nas próximas eleições e realmente fazer aqui uma democracia de direita, contrariamente com a de esquerda que nós estamos a viver. Por último, Adriano Moreira, um ex-presidente do CDS, já com 95 anos, se pouco me engano, foi homenageado na mensagem em vídeo de Portas, que o Paulo Portas não pôde estar no Congresso porque estava ocupado. Curiosamente, nessa mesma homenagem, ele próprio assumiu um papel mais importante que o próprio Portas, porque foi muito homenageado e vai participar no Senado do CDS, que é composto por ex-presidentes, que são ainda militantes. E é importante dizer também que a Assunção, quando este senhor foi falar ao púlpito, ficou muito emocionada, porque isto aqui este senhor é um ex-ministro de Salazar, e disse à Assunção que falou muito bem dela, homenageou-a muito, e diz que é uma presidente como o CDS precisava há muito tempo, então a Assunção emocionou-se e gostou muito do discurso do senhor ex-presidente. Claro, sendo ele de facto uma pessoa muito relevante desde há muitos anos, desde a fundação do CDS. Pois registamos com muito apreço mais um partido vivo, que está a mexer, que está a preparar já as próximas eleições. A democracia precisa disto, precisa de partidos fortes, porque a democracia não se faz sem partidos, sejam eles de esquerda ou de direita ou de centro. O importante é que eles sejam fortes, sejam combativos. Claro que a Assunção Cristas, há muitos que a acusam de ser megalómana, mas realmente, se calhar, ela não podia fazer outro discurso. O objetivo dela é que o partido cresça, é que tenha mais eleitorado, é que tenha mais deputados, e portanto ela põe a fasquia muito alta, faz o papel dela. Há quem diga que ela é muito calculista em termos partidários, provavelmente será, mais até se calhar em termos partidários do que na visão nacional do que aquilo que o país precisa. Mas pronto, mas isso já são questões partidárias, cada um toma a que entende. Muito bem, está feita a revista. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. Novas regras para a venda de animais de companhia na internet. Como a identificação nos anúncios de raças potencialmente perigosas e o registro obrigatório de criadores, vendedores, foram publicados a semana passada no Diário da República. Com a portaria, pretende-se impedir que animais criados sem condições previstas na lei, eventualmente portadores de doenças contagiosas ou de anomalias hereditárias, sejam anunciados e vendidos na internet, sem que os vendedores possam ser responsabilizados. Só podem ser anunciados como raça pura os animais que estejam registados no Livro de Origens Português, em que consta o registro genealógico dos animais. A atividade de criação e venda exige registro prévio obrigatório, através de comunicação, o que pode ser feito nos próximos 3 meses. Quando se trate de raças classificadas como potencialmente perigosas, isso deve estar de forma explícita nos anúncios. Muito bem. É muito bom clarificar a lei também quanto a esta questão da transação dos animais. Senhor ouvinte? Não maltrate nem abandone sua animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Continua muita gente a esquecer-se, infelizmente. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com a Francisca Rodrigues e com a preservação do ambiente. Desta vez com uma notícia que vem de uma ilha paradisíaca, mas onde o que por lá passa já não é paradisíaco. Ora, ouçam. Exatamente. Da ilha de Bali, costumavam chegar belas imagens de mar transparente e areia fina. Numa viagem às profundezas, há lixo, muito lixo. Um mergulhador inglês, Rich Horner, desceu ao fundo do mar da Manta Point, na paradisíaca ilha de Bali, na Indonésia. E o que viu não é nada bonito. Num vídeo de com pouco mais de 2 minutos, que publicou nas redes sociais e no YouTube, Rich filma-se a si próprio num pequeno passeio marítimo que deveria ser agradável. Ao invés, descreve-se assim: as correntes oceânicas trouxeram-nos um lindo presente. Plâncton, medusas, plantas, etc. Ah, e algum plástico. Sacos de plástico, garrafas de plástico, copos de plástico, baldes de plástico, saquetas de plástico, paninhas de plástico, cestos de plástico, sacos de plástico, mais sacos de plástico, plástico, plástico, muito plástico. Residente em Bali, Rich disse à BBC que nunca viu nada daquela escala. A situação geográfica de Bali, no meio de uma corrente que atravessa o Oceano Pacífico para o Oceano Índico, através do Estreito da Indonésia, faz com que o lixo tanto possa ter vindo da Indonésia como do outro local. No entanto, Horner afirma ao canal inglês que os rótulos que vi eram principalmente indonésios, mas devido às correntes, podem ter ali chegado, vindos de qualquer zona da Indonésia, Filipinas, Malásia ou até mais além. Pois, este é um exemplo de como uma ilha paradisíaca, que normalmente é em todos os postais de todas as agências de viagens, afinal já não está assim tão paradisíaca, porque está extremamente poluída e nós sabemos que o plástico é de facto um dos grandes poluentes do ambiente. Isto é um aviso para todos nós, porque provavelmente nós não estamos a contribuir para esta desgraça na ilha de Bali, mas provavelmente por aqui na Europa Ocidental também se anda a contribuir para que os nossos oceanos estejam de facto com muito plástico, o que todos sabemos que é nocivo para a fauna e a flora marinhas e, na última palavra, é extremamente nocivo para o ambiente e logo para o nosso planeta. E só temos um, convém lembrar. Rádio Boa Nova. Por falar em plástico, aqui referido pela Francisca, parece-me que os Jovens Atentos da Bárbara Coquim também trata desta temática, porque ao que parece, há uma escola aqui bem próxima de nós que está a dar um exemplo a todas as outras e que se calhar é um exemplo que nós poderíamos seguir. Parece que é uma escola de Viseu em que os jovens tentaram suprimir o plástico, nomeadamente as garrafas de plástico, e vejam ver o que é que eles se propõem. 100 dias sem garrafas de plástico. Os alunos da secundária Alves Martins querem contribuir para a diminuição da quantidade deste material que chega aos oceanos e compromete a fauna e a flora e a saúde dos humanos. 100 alunos da Escola Secundária Alves Martins de Viseu aceitaram o desafio de, durante 100 dias, não usarem garrafas de plástico, de forma a contribuírem para a diminuição da quantidade deste material que chega aos oceanos. Desde o dia 19, que 100 alunos de várias escolas do 12º ano de escolaridade e de uma turma do 10º ano carregam diariamente o seu cantil azul que receberam depois de terem assinado a declaração do compromisso 100 dias sem plástico. Quando lhes falei pela primeira vez na possibilidade de usarem um cantil, estavam um bocadinho desconfiados. E agora noto que andam todos vaidosos com o cantil. Chegam à sala de aulas e põem-no em cima da mesa. Explicou à agência Lusa Fátima Pinho, professora de Biologia e Geologia. A secundária Alves Martins é uma das 6 escolas-piloto nacionais no projeto europeu EDU CO2 CN, cofundado pelo programa Erasmus+, que envolve vários países e que é coordenado a nível nacional pela Associação Portuguesa de Educação Ambiental. O principal objetivo é sensibilizar para a proteção dos oceanos. Fátima Pinho contou que os alunos abastecem os seus cantis em distribuidores de água colocados na escola. O projeto já é considerado um sucesso, estando a ser equacionado entregarem mais cantis porque há alunos que também querem aderir. A ideia é alargar o projeto à escola toda no próximo ano letivo, frisou, considerando que, como já muitos professores e alunos têm demonstrado interesse, isso acontecerá naturalmente. O docente contou que até 29 de maio serão realizadas várias iniciativas, como palestras, ações de sensibilização, infografias e curtas-metragens, que alertam para o problema da acumulação de plásticos no oceano. Os alunos vão ter que fazer uma estimativa do quanto estão a evitar que vá para os oceanos. Fazem a estimativa para eles os 100, depois para a escola toda, depois para 3 escolas do concelho e por aí adiante. Os resultados serão apresentados numa cerimónia a realizar no final de maio. Ora, aqui está um bom exemplo. Um ótimo exemplo. Que de facto todas as escolas podiam seguir, porque de facto a escola tem a missão de educar os jovens para terem uma nova atitude pelo ambiente. Parece-te que podíamos aceitar o repto, Bárbara? Sim, parece-me, até porque vai ser muito basicamente o que aqui aconteceu. Começam 100, depois acaba por a escola toda ter vontade de aderir, porque realmente é uma iniciativa inovadora e que é apelativa para os alunos, realmente. E é educativa, porque é pedagógica, não é? Porque a ideia será que estes jovens, quando crescerem, tenham em atenção que devemos usar o mínimo de plástico que seja possível, porque sabemos que eles depois vão contaminar o nosso planeta e, neste caso, nomeadamente, os oceanos. Portanto, uma boa iniciativa, sem dúvida. Rádio Boa Nova. Espetacular. Imagine Dragons, Next to Me, a nova música deles, dia 21 de fevereiro. I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering. On me, I know it isn't easy. outfit. So thank you for taking a chance on me. I know it isn't easy, but I hope to be worth it. Vamos agora viajar, desta vez não com a Catarina, mas com a Inês Brás. E vamos viajar até onde? Desta vez convido os ouvintes a visitarem a Feira de Março de 2018. Faz parte da tradição da cidade de Aveiro e é considerada a maior mostra económica da região centro, organizada pela Câmara Municipal de Aveiro e pela Aveiro Expo. A Feira de Março de 2018 realiza-se entre os dias 24 de Março e 25 de Abril, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. Um mês de pura animação para os fãs da gastronomia, da adrenalina e da música, num dos principais parques de diversão do país. Com 584 anos de história, a Feira de Março é um dos principais eventos do município e da região de Aveiro, que a cada ano que passa é valorizado numa aposta de promoção e divulgação do que melhor existe na região, sendo igualmente um importante indutor da atividade económica. Das muitas atrações da Feira de Março de 2018, destacam-se os seus 10 grandes concertos musicais, que vão decorrer no espaço e na tenda da música com alguns dos melhores artistas nacionais e internacionais que marcam o ritmo nos dias de hoje e que sempre são fator de mobilização. Cartaz musical: 24 de Março, Kalema; 30 de Março, MC Kevin e Dani Russo; 31 de Março, Slow J; 2 de Abril, Arraial Popular; 6 de Abril, UHF; 7 de Abril, David Fonseca e RFM Dance Floor; 13 de Abril, Raquel Tavares; 14 de Abril, The Gift; 20 de Abril, Emanuel; 21 de Abril, Agir. A Feira de Março de 2018, número 584, espera por si. Muito bem. Boas viagens e boa visita até esta Feira Anual de Aveiro, que já é, obviamente, uma aposta aqui na região centro. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Ficamos agora com uma sugestão de cinema do Eduardo Adro. O filme desta semana é Tomb Raider. Este filme foi realizado por Roe Hogg. É um filme de ação e aventura com a duração de 140 minutos. Lara Croft é uma independente filha de um aventureiro excêntrico que desapareceu quando ela chegou à adolescência. No presente, já uma jovem de 21 anos, sem qualquer rumo ou objetivo real, Lara percorre as caóticas ruas da elegante East London. Também frequenta a universidade, mas raramente vai às aulas. Determinada a criar o seu próprio caminho, recusa-se a assumir as rédeas do império global do pai com a mesma firmeza com que rejeita a ideia de que ele realmente morreu. Aconselhada a frequentar os factos e a seguir em frente após 7 anos sem ele, nem a própria Lara consegue entender o que motiva afinal resolver o enigma da misteriosa morte do pai, deixando para trás tudo o que acontece. Lara parte em busca do último paradeiro conhecido do pai, um túmulo lendário na ilha mítica que poderá ficar a algures ao largo da costa do Japão. Este filme estará em exibição nos cinemas de Coimbra, a partir de quinta-feira. Muito bem, portanto, se a sugestão feita, podemos ir já ver este filme no próximo fim de semana. You must stop them, Lara. Promise me. FM Boa Nova. Ficamos agora com uma personalidade do Conselho de Oliveira do Hospital. António Tinoco, o fundador do Diário Popular. Para quem passa por Nogueira do Cravo, é difícil não reparar no enorme edifício que bordeja uma das principais ruas da localidade, a Casa da Cal, propriedade há mais de 250 anos da família Tinoco. A casa foi o berço de sucessivas gerações de cidadãos comprometidos com a sua comunidade. António Carlos Le Pierre Tinoco nasceu mais longe, em Lisboa, a 21 de junho de 1913. Ao nome Fidalgo, herdado do pai, juntou o prestígio do nome da mãe, Madeleine Lepierre, filha do célebre químico Charles Lepierre, que desenvolveu o seu trabalho em Portugal. Terá sido o primeiro da família cuja atividade progrediu longe da pacatez da beira, dos seus antepassados, porém, manteve a vontade firme de intervir na sociedade. Escolheu o jornalismo e a política para o fazer. O jornalismo fez parte do interesse de António Tinoco, desde os tempos da escola. O liceu foi feito num colégio de jesuítas em Lagárdia, Espanha, e o curso de Direito em Coimbra e em Lisboa. E logo aí se manifestou interesse pelos jornais. Fez parte do grupo redatorial do semanário Ação e já em Lisboa integrou o grupo de estudantes que lançou o diário académico A Revolução, cuja popularidade levou a que o seu caráter predominantemente estudantil rapidamente fosse abandonado, passando o periódico a assumir-se como diário nacionalista. Em 1942, de um dos títulos mais emblemáticos do século XX, o Diário Popular, que até 1974 manteria uma tendência pró-Estado Novo, e onde António Tinoco se manteve como diretor até 26 de abril de 1946. No primeiro número deste periódico, editado a 22 de setembro, no texto intitulado Razões de Presença, podia ler-se que o Nacional é o social por excelência. Já 4 anos mais tarde, na despedida dos leitores, escreveu: quis fazer, e fiz, um grande jornal de informação, de tendência marcadamente social. A preocupação nacional e a defesa dos trabalhadores foram os nossos objetivos claros, e tenho a consciência de lhes ter sido fiel total, desde o primeiro dia até ao último em que dirigi o jornal. A saída do Diário Popular correspondeu a uma fase da sua vida, menos empenhada politicamente, mais cooperante com o poder instituído. Foi o primeiro secretário-geral da Caixa de Previdência do Pessoal da Indústria dos Lanifícios e desempenhou, no final da sua vida, o cargo de delegado do Governo junto à Sociedade Algodoeira do Fomento Colonial. Faleceu no dia 25 de julho de 1965, na sua casa de Nogueira do Cravo, e está sepultado no cemitério desta localidade, no jazigo delineado por Almada Negreiros. Uma figura importante do nosso concelho que teve grande projeção em Lisboa. Rádio Boa Nova. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, com destaque para os intercâmbios com a Escola Belga de Mol e com a Escola Holandesa Gerrit Comrey. À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, este ano letivo realizou-se o intercâmbio com a Escola Rosenberg de Mol, simpática cidade situada na Bélgica. A primeira fase deste intercâmbio teve lugar em outubro, com a vinda de alunos e professores belgas ao Oliveira do Hospital. A segunda fase decorreu do dia 3 ao dia 9 de março. Os alunos, acompanhados pelas professoras Cristina Borges e Luísa Azedo, deslocaram-se à cidade de Mol, na Bélgica. Os alunos ficaram alojados na casa de famílias dos alunos que eles, por sua vez, já tinham acolhido em outubro, participando na normalidade da vida cotidiana, para desta forma conhecerem e assimilarem os hábitos culturais de uma realidade diferente da sua. Durante os dias de permanência em Mol, os alunos e as professoras participaram em inúmeras e diversificadas atividades, não só na escola, mas também visitando as cidades de Bruxelas e Antuérpia. Esta foi uma experiência muito enriquecedora a vários níveis, principalmente do ponto de vista intercultural, proporcionando aos alunos o seu enriquecimento pessoal, cultural e o desenvolvimento de competências ao nível da fluência na utilização de uma língua estrangeira, uma vez que a língua utilizada na comunicação foi o inglês. Também o intercâmbio com a escola Gerrit Comrey na Holanda, tivemos o testemunho da aluna que participou, Luísa Oliveira, que nos diz o seguinte: do dia 28 de fevereiro até ao dia 7 de março decorreu este intercâmbio, que incluiu a visita ao teatro local, a preparação de uma futura apresentação teatral, a visita a um moinho tradicional holandês, a uma quinta, a uma fábrica de socas, tradicionalmente holandesas, a visita a várias cidades, nomeadamente à capital da Holanda, Amsterdão, que obviamente foi uma cidade que a todos deslumbrou. No dia 6 de março fizeram a apresentação final, um teatro, interpretação de 2 poemas do escritor Gerrit Comrey. Durante o dia 7, cada aluno esteve com as famílias de acolhimento, uma vez que foi o dia livre. Diz a aluna Luísa Oliveira, em jeito de conclusão, que esta é uma oportunidade maravilhosa que ninguém devia perder. Aliás, além da riqueza cultural e linguística, toda a componente prática subjacente ao projeto foi de extrema importância para a formação dos nossos alunos. Também no âmbito dos alunos que foram dos cursos de restauração. Foram confeccionadas e servidas refeições com base na gastronomia holandesa, o que implicou uma interação intensa na cozinha e no restaurante entre alunos de ambas as nacionalidades. Tiveram um jantar holandês aberto à comunidade que foi um sucesso a todos os níveis e transportou, mais uma vez, para fora da escola, o excelente trabalho desenvolvido pelos alunos e professoras do curso profissional de restauração. Um enorme bem-aja a todos os envolvidos, alunos, famílias, e nomeadamente às professoras Sónia Rendeiro, Cristina Rodrigues, Horácio Silva, António Luís Vaz Pato e Ana Reis. A escola e o meio. Decorreu também, no passado fim de semana, mais uma edição da Festa do Queijo, a 27ª mais concretamente. E, desde há alguns anos a esta parte, a Festa do Queijo não seria a mesma sem a colaboração do nosso agrupamento. Os alunos da nossa escola participaram a vários níveis nesta grandiosa festa, contribuindo assim para a projeção do nosso nome. Os alunos do curso de restauração, serviço de cozinha, pastelaria e restaurante bar, participaram no concurso gastronómico com queijo Serra da Estrela e alcançaram com orgulho o terceiro lugar na categoria de salgados com a bucha do pastor. Colaboraram ainda no apoio ao show cooking de diversos chefes e dinamizaram eles próprios o seu. Os seus colegas de restaurante bar foram responsáveis pelo serviço durante o concurso gastronómico com queijo Serra da Estrela e pelo serviço na degustação do maior requeijão e do doce de abóbora. Os alunos do curso profissional de multimédia fizeram a cobertura mediática de todo o evento e também da prova de bicicletas maratona de BTT Lazer. As alunas do curso profissional de turismo ambiental e rural acolheram e acompanharam veraneantes que visitaram a feira. O agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital esteve ainda presente na Tenda do Queijo, divulgando o Pão Orelho, que já é uma marca patenteada do agrupamento. Pretende-se que este seja um produto regional, identificável com Oliveira do Hospital, e neste momento é já comercializado em padarias e supermercados locais. O caráter inovador deste produto valeu mesmo uma intervenção em direto para o programa da TVI aqui à Portugal. Os alunos da turma do curso de Educação e Formação de Restaurante Bar estiveram também presentes no apoio a esta comercialização. Foi um fim de semana intenso, trabalho e emoções fortes. Os alunos ultrapassaram medos e corresponderam às expectativas. Cresceram e ganharam autonomia. É um gosto imenso perceber que a escola está a cumprir a sua função, a de formar cidadãos mais capazes. Um enorme bem-aja a todos os alunos que estiveram presentes na Festa do Queijo e também, como não podia deixar de ser, às professoras que sempre os acompanharam e apoiaram. O agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital significa, obviamente, trabalho em equipe. A escola é o meio. Nos próximos dias 22 e 23 de março, 25 alunos e 5 professores do nosso agrupamento vão usufruir de uma visita de estudo ao Parlamento Europeu em Bruxelas. Esta foi uma oferta do eurodeputado Marinho Pinto. Foram selecionados os alunos do 10º ano que se encontravam a concorrer nas listas do Parlamento Jovens e os alunos que de algum modo se destacaram pela sua participação em clubes da escola. Destaco aqui que 5 alunos deste clube participam nesta viagem. A Bárbara Coquim, o João Oliveira, a Inês Brás, a Francisca Rodrigues e a Catarina Duarte. Esperemos que tenham boa viagem e que usufruam em pleno desta viagem e desta visita ao Parlamento Europeu. A escola é o meio. Ainda tendo em conta a Festa da Primavera, que vai realizar-se na próxima semana na nossa escola, e como os senhores ouvintes já perceberam, o nosso agrupamento sente a responsabilidade de ser a instituição educativa de um concelho devastado pelos incêndios dos dias 15 e 16 de outubro, e está a organizar por isso este vasto programa de análise e reflexão sobre o tema. Neste âmbito, destaco que o Departamento de Ciências Sociais e Humanas pretende organizar um debate sobre o tema, que vai acontecer no próximo dia 20, terça-feira, pelas 18h30, num auditório do Crédito Agrícola, subordinado ao tema A Floresta Presente e Futuro, com várias entidades, onde se pretende analisar e refletir sobre o que aconteceu nestes dias, mas também discutir o presente e o futuro da nossa floresta. Vão ser intervenientes o conceituado especialista professor doutor Xavier Viegas, um representante do Instituto de Conservação da Natureza, um representante da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, da GNR, dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, da CAUL, uma associação de proprietários florestais, um representante da Associação de Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal. Portanto, eu creio que este é um debate a não perder. Portanto, ele está aberto à comunidade e convidamos todos os ouvintes a participarem no próximo dia 20, terça-feira, às 18h30, no Auditório do Crédito Agrícola, que aliás será moderado pelo Vítor Neves, aqui da Rádio Boa Nova, e terá transmissão em direto também pela Rádio Boa Nova. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Terminamos assim com estas boas notícias, a Escola e Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Liliana Silva, Catarina Duarte,